Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos. Salmo 119, 30. As escolhas. Existem coisas que escolhemos e coisas que não escolhemos. Podemos escolher com quem vamos casar. Podemos escolher a qual parque iremos passear sozinhos ou com nossa família. Mas não podemos escolher quando será a data de partida de nosso esposo ou nossa esposa. Não podemos escolher se fará sol ou chuva no parque que escolhemos ir. Essas são coisas que pertencem a Deus. Tiago escolheu servir a Cristo, mas ele não pôde escolher as consequências disso e foi morto por Herodes à espada. Tomé poderia ter crido em Cristo ressuscitado assim que foi deparado com esse assunto pelos outros apóstolos, mas duvidou e precisou ser repreendido, embora de maneira amável, pelo Senhor Jesus, que então apareceu a ele e disse: Toca no meu lado e nas minhas mãos. Paulo, deparado com o Senhor no caminho para Damasco, escolheu seguir aquele a quem perseguia antes e teve muitas aflições na alma, embora sempre alegre por estar dentro da vontade do Senhor. Existem então as nossas escolhas que nós fazemos e existem as consequências dessas escolhas, os caminhos naturais dessas escolhas. Esses estão nas mãos do Senhor. Esses nós não escolhemos. Conta-se a história de um homem que era miserável porque achava que podia escolher tudo. Ele tinha um bom emprego, estava nele há 15 anos já, era bem quisto pelos seus colegas, bem pago e até gostava do que fazia. Mas morava num grande prédio comercial e, ao passar pelos andares, quando chegava mais cedo, sempre pensava: e se eu trabalhasse aqui? Ou eu poderia trabalhar ali também, mas eu estou aqui agora. E pela manhã ele sempre dizia: será que eu vou hoje para o trabalho ou será que eu não vou? E ele sempre tinha que decidir ir, porque ele nunca se tocou disso. Não era uma escolha. Ele escolhera aquele trabalho e agora simplesmente cumprir o seu horário, o seu trabalho. E existe o homem casado. Ou vamos usar o exemplo de uma mulher casada para não ficarmos apenas nos homens. Ela gostava do seu marido, mas sempre que havia uma briga, uma pequena discussão, ou mesmo quando ela acordava de mau humor, ela pensava: continuo com meu marido? Ou nos divorciamos, daí eu fico livre, posso até escolher outro, talvez? Ela alimentava pensamentos ruins, ela achava que tinha escolha. E se ela é crente, ela não tem a escolha de se divorciar, isso é abominável ao Senhor. E mesmo que ela nunca se divorcie, ela está maltratando a sua alma com maus pensamentos, com coisas que não prestam, achando que tem alguma escolha, quando na verdade não tem. Ah, nós crentes, quantas vezes pensamos que temos escolhas, mas na verdade nós temos que olhar para nós mesmos e dizer: eu me propus seguir os teus juízos, Senhor. Agora não me cabe decidir obedecer ou não. Agora eu simplesmente obedeço. Não importa o que eu sinta, não importa os meus sentimentos, eu não vou achar que eu tenho escolha. Porque mesmo que eu escolha o caminho sempre certo a cada dia, eu não posso ficar oferecendo a mim mesmo caminhos alternativos, porque eles não existem. Só existem na minha cabeça. Só existem no caminho de Satanás, do inferno. E não é esse caminho que eu vou escolher, então não é uma escolha, não é uma opção, não é uma alternativa. Eu escolhi temer ao Senhor e agora só cumpro segui-lo. Quero terminar com uma pequena, pequena, pequena história. Existia um homem que adorava a corrida. Ele foi, inclusive, um maratonista famoso. O filho dele tinha 12 anos quando ele morreu, e o filho nunca tinha tido interesse pelos esportes. O maratonista deixou uma grande herança, parte que era legalmente destinada aos seus herdeiros, e também a metade dela numa poupança, a qual tinha uma ordem para que só fosse dada ao seu filho de 12 anos quando ele completasse uma maratona. Esse filho de 12 anos não tinha interesse pela corrida, muito menos por correr 42 quilômetros feito louco. Só que agora ele tinha um objetivo interessante: ganhar um prêmio. Ele não começou a correr desde logo, porque nessa idade nem tinha interesse por dinheiro vivo, mas já aos 14, 15 anos começou a treinar, porque almejava o prêmio que vinha depois. Aos 19 anos completou a sua primeira maratona e resgatou o prêmio que lhe estava guardado. Assim também nós, queridos crentes, temos um prêmio guardado para nós, e aquele que guarda é fiel para guardar o nosso tesouro até o grande dia. O dia chegará, mas como vamos chegar nele? Tendo feito escolhas erradas pelo caminho? Tendo colocado diante dos nossos olhos e dos nossos pensamentos alternativas ruins, mesmo quando não tínhamos alternativa? Ou então cantamos ao Senhor como convém a Ele, damos glória a Ele, falamos bem e não mal dos nossos irmãos, vamos às reuniões onde o Senhor disse que está presente, em seu nome, ou ficamos a cada momento: será que eu vou? Será que eu faço isso? Eu sei que o Senhor quer, mas será que eu faço? Eu sei que é agradável ao Senhor, mas e a mim? Será que o Senhor não se importa comigo? É, ele se importa tanto que ele fez um trilho muito bonito. E assim como o trem não será mais livre se ele descarrilhar, também nós não seremos, afinal, mais felizes ou mais frutuosos, mais frutíferos, se sairmos do caminho que Deus colocou à nossa frente. O olhar para a eternidade. O olhar para a eternidade dá frutos de justiça, de fé, de esperança e de amor.